De novo, a gravação de um ensaio. Um ensaio que não é ensaio, mas que é um ensaio. Mas não é um ensaio, é uma gravação. Mas se na verdade é um ensaio. Não, sente não, velho, que você vai tocar mal. Mas tá doendo. Eu sei, velho, mas você vai tocar mal. É assim mesmo. Ah, não, velho. Agora tem que ser, velho. Porque senão eu vou me retar. E aí eu vou desistir dessa bosta, velho. Não, vai ser melhor. Tá normal. Um, dois, três, vai. Sabe o que não foi discreto? O elefante caiu do teto. Sabe o que não foi relevante? Eu fiquei com o elefante. Sabe o que não foi massa? A polícia foi lá em casa. Sabe o que não foi legal? A polícia levou o animal. Sabe o que foi irritante? O Ibama ficou com o elefante. Sabe o que foi irritante? O Ibama ficou com o elefante. Sabe o que não foi discreto? O elefante caiu do teto. Sabe o que não foi relevante? Eu fiquei com o elefante. Sabe o que não foi massa? A polícia foi lá em casa. Sabe o que não foi legal? A polícia levou o animal. Sabe o que foi irritante? O Ibama ficou como elefante. Sabe o que foi irritante? O Ibama ficou como elefante. Tocante, minha saudade do elefante. Elefante. Valeu! Até que enfim, graças a Deus, amém. Só falta agora a gravação ficar.